Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com aquele cara que gosta muito de ficar brigando na internet pelos filmes do Homem-Aranha, o Gustavo. Caramba, você não faz ideia de como isso acontece com frequência. Estamos aqui na presença daquele que vive no cinema, o João. É verdade. E contamos também com a presença daquele que continua batendo quando o juiz dá nocaute técnico, o Magaren. E estamos aqui com aquele que continua apanhando de mim quando o juiz dá o nocaute técnico, o Eric. Eu achei que era batendo no chão, tipo derrota de Street Fighter, sabe? Que faz pá, pá, pá, bate tipo 3 vezes no chão. Muito bem, e a gente tá falando essa abertura toda temática de briga, batida e etc, porque estamos de volta com mais um UCF, esse evento anual bacana do Aracnofan, em que a gente coloca personagens para brigar entre si. Ah. O UCF que inclusive já tinha que ter sido tombado como patrimônio histórico da humanidade. E dessa vez vai ser praticamente um Pokémon, né, que a gente vai colocar lagarto para lutar com abutre e vai ser uma coisa bacana. Tipo aquele povo que brinca, coloca, captura inseto, sabe, coloca para brigar, é o que a gente vai fazer hoje. A origem do Pokémon. Pokémon da vida real. E sirinha de galo. Ainda bem que não tem o Gatuno pra lutar contra o Homem-Areia, né? Coitado do Homem-Areia. Ou a Gata Negra. E dessa vez, né? Ou melhor, antes de eu explicar, de eu citar aqui quem que vai estar no programa. A gente já falou, a gente se apresentou agora há pouco. Não, mas quem vai estar participando do UCF. Ah, tá. Eu vou pedir o. Pode ser, quem quiser falar, deixa eu ver, pode ser o João. O que é o UCF, João? Explica para os ouvintes. Vou dar uma bela resumida. Basicamente, o UCF é o quê? É uma sigla para Ultimate Karate Papo, Karate Papo. Karate Papo. Karate Papo. Karate Papo Fighting. Fala Karate Papo 3 vezes. É porque é difícil, é uma palavra... É o meu sotaque de Massachusetts. É ali do sul, né? É isso. Que a gente faz o quê? A gente pega personagens históricos ou não tão históricos do universo do Aranha para lutarem entre si num universo que a gente mesmo cria. Então a gente pega 2 personagens aleatórios, pega basicamente um cenário aleatório e decide quem ganha nessa luta. Exatamente. Praticamente aquelas brigas de internet de quem ganha, só que a diferença aqui é que a gente tenta normalmente analisar de verdade, né? Tipo, ah, esse tem uma vantagem e tal. Normalmente não é gosto pessoal, né? A maior prova que a gente tenta analisar é que o Carnificina já ganhou um. Pois é. Mas o Carnificina é o vendo que vale, então o Carnificina tem que ganhar tudo o que ele quiser. É um bom exemplo que o Carnificina ele era um personagem que ninguém no programa gostava muito. Né? Mas, enfim, vamos começar o programa. Bora! Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Muito bem, então esse ano a gente fez um pouco diferente, né? Assim, nos 3 primeiros anos, se eu não estou enganado, a gente pegou vilões do Homem-Aranha, dos quadrinhos e tal. Inclusive, a gente até começou a pedir votação no grupo nosso do Facebook, né? Para o pessoal escolher quem seriam os 8 participantes e tal. E aí depois a gente começou a fazer um pouco diferente, né? A gente teve um que foram só com versões alternativas do Homem-Aranha, outro que foi só com vilões bucha do Homem-Aranha, que foi o do ano passado, né? De 2019. E esse ano, o tema do UCF é vilões de filmes. Live action do Homem-Aranha, certo? Então a gente colocou uma votação no grupo do Facebook e os 8 mais votados foram, na ordem do menos votado para o mais votado, foi Lagarto, Electro, Venom do Homem-Aranha 3, Abutre, Mistério, Homem-Areia, Blade e Dr. Octopus. Então, como vai funcionar? A gente vai pegar esses 8 personagens e fazer 4 lutas entre eles. A gente vai sortear, claro, né? O vencedor da luta 1 e da luta 2 lutam entre si. O vencedor da 3 e 4 lutam entre si, ou seja, semifinal, né? E aí tem essa luta, vai pra final e terceiro lugar. É basicamente isso. São 8 lutas no final aqui. É, se você já viu Dragon Ball, é a parte do torneio de artes marciais. Exatamente. Inclusive é inspiração. Na verdade, todo torneio é isso, né? Dragon Ball inspirou os torneios de artes marciais que existem no mundo. É, exatamente, olha só. Bom, então vamos sortear as 4 lutas aqui, as 4 primeiras, ou vocês preferem que a gente vai sorteando? Eu nunca lembro se a gente sorteia tudo primeiro, ou eu acho que a gente sorteia tudo primeiro, né? É, sorteia primeiro. A gente sorteia tudo primeiro e na hora da luta eu sorteio o cenário. Normalmente Exato. Eu acho que é isso que a gente faz. Bom, então a primeira luta, ela será entre Dr. Octopus... Aí. Mas já? Pois é. E Lagarto. Ufa, ainda bem. Ainda bem que o Lagarto ganhou, porque imagina o Dr. Octopus contra o ladrão. Ah, é, o ladrão foi o nono votado, né? E quase entrou o ladrão. Cara, eu era a favor do ladrão ter votado, eu adoraria. Imagina o ladrão ganhar porque dá um tiro na cabeça do Octopus. Não, lá. O ladrão não vota, não. O ladrão normalmente é eleito. A segunda luta será entre Venom, do Homem-Aranha 3. Eu tô diferenciando porque tem o Venom do filme solo, né? Que não entrou na... Bom, podia ser o Venom vs o Venom. Pro João ficar feliz aí. Será o Venom contra o Abutre. Já temos um vencedor. A terceira luta será entre Duende Verde, do Homem-Aranha 1, Power Rangers, contra Electro. E aí, quem sobrou aqui foi Homem-Areia contra Mistério. Muito bem. É, eu espero que alguém tenha anotado isso tudo, porque eu não anotei nada. Não, eu tô anotando, né? Você acha que eu tô memorizando? Então vamos para a primeira luta entre Dr. Octopus e Lagarto. Round 1. Fight! Essa primeira luta, ela vai acontecer... Eu criei aqui, né? Criei não, eu listei cenários dos filmes, né? Pra fazer mais ou menos aí a referência. Então, a primeira luta, ela será... Sabe aquele armazém da SHIELD que o Peter, no Homem-Aranha, de Volta ao Lar... Não, o Longe... É, de Volta ao Lar, isso mesmo. Ele fica preso, sabe? É tudo a mesma bosta, pode falar qualquer um. Aquele armazém que ele fica preso da SHIELD lá, que ele acha que ficou horas e só ficou alguns minutos... A luta vai ser ali dentro, entre o Dr. Octopus e o Lagarto. Estão trancados lá. Eu estava aqui pensando, você citou Pokémon, ou melhor, não sei se citou, mas é que eu estou jogando Pokémon. Nessas lutas, Dr. Octopus seria tipo o quê e o Lagarto o quê, pra ver quem tem vantagem? O Octopus seria um Octillery, como é que é? Octillery? O Octopus é tipo metal e água, né? É metal e água. É metal. Ah, tá, entendi. Entendi o que você tá falando. É, ele seria... O Lagarto acho que seria tipo terrestre e planta? Ou terrestre, alguma outra coisa? Pensei em planta porque ele é verde. É. Não, mas planta não. É, ou não tem o Gecko, pode ser, o Taco, que é um lagarto, que é planta. Bom, vamos... Primeira coisa que a gente precisa pra determinar aqui é... O cenário, ele dá vantagem pra algum dos dois? Eu acho que não muita, né? Depende, eu não lembro bem. Aquele depósito, ele guarda armas? Ah, provavelmente. Mas, na verdade, era isso, né? Eles estavam levando armas. O Sugar Baby de ferro lá não ficou preso exatamente porque ele tava dentro daquele troço que o Abutre tinha roubado? Uhum. Era aquele caminhão. O Magaren falou Sugar Baby de ferro? Exatamente. Eu achei que eu tava delirando por um segundo. Caramba. É, o Sugar Daddy é o tio Stark. É o Sugar Baby. Tem as armas, só que eu lembro que era tipo tecnologia alienígena, tá? Então, assim, não necessariamente eles saberiam, no meio de uma luta, pegar uma arma e usar, né? Mas sim. Tem... Não, eu acho que o Octopus, ele saberia se virar com essa tecnologia alienígena. Era um monte de container, com um monte de tranqueira daquele Chitauri, não era? É tipo aqueles depósitos de container que tem em portos, só que lá era num lugar fechado. Certo. Aqui, só pra gente seguir, vamos só relembrar a versão dos filmes, né? Do Octopus e do Lagarto, quais são as características deles, né? O Octopus, o Octopus tem 4 braços e vulnerabilidade a socos. É que nem o Octopus, tanto, ele levava filme... um monte de soco do Homem-Aranha e não apagava. É, é invulnerabilidade, por isso que eu falei. Não, o Homem-Aranha que é o herói, ele se mantém os socos. O Octopus do filme a gente tem que levar em consideração que ele é o cara que é meio que controlado ali pelos tentáculos e tal, tem essa paradinha, né? Mas assim, os tentáculos têm vida própria. Engraçado forma, que aqui é o contrário. O Octopus do filme é controlado, tipo, uma segunda personalidade por ele, e o lagarto do filme aqui não é. Nos quadrinhos é o contrário. Pois é. Nos quadrinhos, o lagarto que tem, tipo, uma dupla personalidade que é controlado, o Conos aqui não, ele... FDP por ser FDP mesmo. Quer transformar todo mundo em lagarto. Certo, então o Octopus é ele nunca, basicamente... E nos quadrinhos isso. Ele nunca foi inteligente, todo mundo sabe. É, eu já li Tormento. Eu estou tentando muito tentar fazer dois tópicos de forma organizada, de Octopus é isso e Lagarto é isso. Calma aí. Ah, tá. Você quer fazer coisa organizada quando eu estou aqui? Mas o Octopus é isso então, né? Os tentáculos, cada um tem ali meio que uma vida própria e tal, então ele tem meio que um sentido de povo. Meio não, 1/4, porque são 4. Os tentáculos fica meio difícil de ser pego de surpresa, porque o Octopus tem literalmente olhos atrás da minha cabeça, que são aqueles tentáculos que ficam se mexendo o tempo todo. Exatamente. E o lagarto do filme, ele era isso aí que o Magarin falou, né? Assim, ele é meio que... Ele mantém a personalidade, vamos dizer, inteligente, né? Assim, não que o dos quadrinhos não seja inteligente, mas ele é mais, tipo... Ah, vou acabar com todo mundo, né? Sim, ele é mais... O lagarto do filme, ele mantém mais ou menos a personalidade do Curtis Connors, só que mais malvado. Então, de certa forma, a gente tem dois cientistas lutando entre si e os dois meio malucos. Eu só queria lembrar que o lagarto, ele, no filme, ele tem um fator de cura desgraçado. Mas sim. O aranha não, e todo mundo sabe. Ó, oh, polêmica. Então, fisicamente, quem leva vantagem nisso aí? O lagarto, eu acho que ele é mais rápido, só que o Octopus, aqueles tentáculos dele... Aumenta a defesa dele de certa forma, né? Se parar pra pensar. Que a defesa não, mas a dificulta ser atingido, né? Ah, sim. Uhum. Muito. Não pelo Homem-Aranha, mas pelo lagarto. O Homem-Aranha prende a teia num tentáculo, imobiliza no outro e tal. Quem tá vivo? Prisão perpétua, mas vivo. Como vocês acham que essa luta podia se desenrolar aí? Eu acho que já de cara o lagarto, ele já tem vantagem sobre o Octopus, porque, assim, a gente querendo ou não, o Octopus é um senhorzinho com braços de ferro metálico que dão vantagem pra ele. Se a gente for botar na vida real um crocodilo contra um senhor com braços metálicos, o crocodilo ele vai ganhar 100% das vezes. É, de certa forma. Um senhor com braços metálicos seria tipo aquele andador, sabe? Aquele que. Eu tô imaginando isso. E como eu queria lembrar, esse lagarto ele tem um fator de cura desgraçado. Não importa o ferimento que o Octopus faça nele, esse bicho vai se regenerar. Não, o Octopus não vai se regenerar se o lagarto correr a talhar as costas dele, por exemplo. E você tinha falado antes sobre a questão das armas e tal. Eu acho que se qualquer um dos dois se deparassem com alguma arma possível de ser usada, eles conseguiriam, sabe? Então eu acho que nenhum dos dois levaria muita vantagem pelo cenário em relação a equipamento, sabe? Assim, eu acho que no filme do lagarto, ele até usa mais equipamentos de ataque, assim, do que o Octopus, né? Ele tinha ele usa lá aquele aparelho pra dispersar o soro do lagarto na cidade. Ah. Eu acho que se a gente for partir do princípio que se esses containers tenham algumas armas, o lagarto ele não usaria, porque as armas não seriam seres biológicos, então ele se recusaria a usar as armas, mas o Octopus poderia usar as armas pra tentar se defender, já que eu acho que o Octopus já estaria em desvantagem contra o lagarto num galpão fechado. Eu também, porque assim, por mais que ele, que o Octopus ele tenha ali a, vamos dizer assim, 4 câmeras que, além do, 4 olhos a mais, além dos que ele tem, né? Ou seja, é mais difícil de acertar e tal, o lagarto é muito mais ágil, né, cara? Então eu acho que ele conseguiria, de certa forma, chegar no Octopus em algum momento. Assim. Só que fica bem complicado, porque lembrando, o Octopus ele pode mexer nas armas enquanto os tentáculos lutam sozinho, porque aqueles tentáculos têm consciência própria. Mas eu acho que os tentáculos sozinhos não seguram o lagarto, não. assim, a sensação, né? E o Lagarto, ele é... Eu acho que ele, em força bruta, ele é mais forte que o Homem-Aranha, não é? Ou do filme? Eu acho que ele é, sim. Eu acho que sim, porque tem uma cena muito maneira, que o Homem-Aranha prende ele num casulo de teia, que o Homem-Aranha tá se mexendo igual uma aranha de verdade, e o Lagarto, sim, ele simplesmente explode as teias do Homem-Aranha e continua indo pra cima. Eu acho que se o Octopus tentar mexer nas armas, eu acho que ele fica em desvantagem, na verdade. Eu acho que o Lagarto consegue chegar antes, sabe? É. Eu acho que é a vitória do Lagarto, então. É, eu tô tentando ver como que o Octopus ganharia, mas... É, assim, eu acho que, tipo, partindo do princípio que tá o armazém fechado e começou a luta, se o Octopus partir pra um dos containers, começar a mexer nas armas e os tentáculos tentando segurar o Lagarto, num princípio, se o Lagarto derrotar os tentáculos e for pro Octopus, o Lagarto ganha. Ao longo do tempo, se o Lagarto tiver alguma dificuldade com os tentáculos e o Octopus conseguir mexer nas armas, aí o Octopus tem alguma vantagem, que ele já tem os tentáculos, aí ele conseguiu ver alguma arma. Ao longo do tempo, acho que se for uma luta mais demorada, o Octopus pode até vencer. Mas se for uma luta mais bruta, menos demorada, o Lagarto vence. É, mas eu fico pensando também que, assim, o Lagarto, como ele era mais inteligente, né, no filme, se ele vê que o Octopus tá fazendo sei lá, tentando ativar uma arma, alguma parada assim e tal, e dessa forma, eu não acho que o Lagarto ia ficar lá tentando impedir, sabe? É mais fácil ele sair, tentar se esconder e talvez tentar pegar uma arma também, sabe? Aí ficar uma luta mais tática, de certa forma. Ah, sim, sim. O Lagarto se regenera, não? Octopus. É, tem isso também. Mas é que o Octopus era mais louco que o Lagarto nos filmes, não era? Ou não? Eu tô viajando. Conversando com os tentáculos, né? Mas, sei lá, o lagarto, ele ia transformar a cidade em lagartos. É, não, mas eu falo de... É, sim, tem razão. É que o Conan sempre foi... No filme, pelo menos, ele sempre foi meio... Ele não tem muita alma, não tem muito... Ah, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Ele fica dando uma de João sem braço lá. E o Octopus só ficou assim, depois que perdeu a mulher lá. A mulher morreu, ele travou tudo e falou. Ferrou. Bom, lagarto? Lagarto. Muito bem, então Lagarto é o vitorioso na primeira luta. E nesse momento eu consigo ouvir o Everton falando, yeah! Não, detalhe, a gente tava falando mais cedo sobre a gente não vai exatamente pelo nosso gosto e não sei o que e tal. E o Octopus é um dos vilões que eu mais gosto dos filmes. Se for falar de vilão assim, vilão por vilão, acho que o Octopus é melhor que o Lagarto. Não, e assim, e o Lagarto, ele tá em um dos filmes que eu não gosto muito, que é o primeiro Espetacular Homem-Aranha. Então, realmente, a gente tenta, reforçando o que a gente falou, né? A gente tenta analisar os fatos. Não... Como assim você não gosta do Peter Parker, skatista super descolado? Não, o Peter eu não acho ruim, na verdade. Na verdade, a única coisa que eu gosto do filme é o Peter e o Homem-Aranha. E a Gwen. Mas eu gosto mais... E aí eu vou falar um negócio que aí deixa o povo irritado, né? Eu gosto mais do Espetacular 2 do que do 1. Puta que pariu! Tá vendo só? Round 2. Fight! Muito bem. Então, próxima luta. Venom do Homem-Aranha 3 contra Abutre. Essa luta... O foda é que é do Homem-Aranha 3. Se fosse o Venom do filme, eu acho que o Venom... passava por cima do Abutre. Mas do 3, eu lá minhas dúvidas. Essa luta. Cara, o. Calma. O Venom do 3 é um Homem-Aranha melhorado. O Abutre é um cara que tem o poder de voar. Não, né? Tem isso aí. O Abutre, né? É tipo o Octopus. O Octopus, o único poder dele, na teoria, é os tentáculos. Só que ele aguenta socos do Homem-Aranha. Então, a luta 2 vai ser entre o Venom do Homem-Aranha 3 e o Abutre. E ela vai acontecer. Ah, é. Tem que falar onde vai acontecer. No. Nu? Eles vão estar nu, então o Venom... Ixi, vai ser o Ed Brock versus o... Vai ser aquela briga na praia deles, do Homem-Aranha com o Venom. Na escola do Peter, no Espetacular Homem-Aranha 1, onde acontece aquela luta contra o Lagarto, sabe? Que eles passam pela... Ih, no pela... Tem que então, cara, tchau, Abutre. Cara, o Abutre vai lutar num lugar fechado, então. Ele nem vai poder voar direito. E as asas do Abutre é 70 km de distância. É verdade. Mas assim, lá não é só fechado, né? Assim, é a escola como um todo que a gente tá considerando aqui. Então, assim, tem essa questão estratégica, né? Se a luta for pra dentro da escola, a gente tem uma característica. E se for pra fora, a gente tem uma outra totalmente diferente, né? Só lembrando das características aqui, então. O Venom do Homem-Aranha 3, ele é basicamente o Venom dos quadrinhos. Não. Ele é o Topher Grace diretamente saído do Dead 70 Shows. Ele é tipo o Venom dos quadrinhos. Eu ia falar que ele é o Venom dos quadrinhos, só que mais aquele da primeira fase ali, eu acho, né? Não tem aquela boca exagerada que abre pra morder e tal, que é mais ou menos o que tem no filme solo ali, de certa forma, né? Não tem muito nesse daqui, né? Ele lembra mais, eu não tô falando que é igual, mas ele lembra mais o Venom fase vilão ali, o primeiro Venom, sabe? Lá no início. Uma versão mais forte do Homem-Aranha. Exatamente. E o Abutre é esse cara que tem o equipamento é todo... O Abutre é o Michael Keaton que voa. É o Batman verde. Não, é o Birdman. Não. o Abutre, a arma dele é basicamente as asas, né? Que cortam e tem aquelas paradas e tal. E ele pode voar. Vocês acham mesmo que o Abutre tem alguma chance? Cara, eu acho que nem do lado de fora o Abutre teria alguma chance. O Venom é um Homem-Aranha que mata. É, só que o Abutre tem um monte de armas naquele bagulho. Ele destruiu, sem querer querendo, o Shocker, o primeiro Shocker. É tipo uma arma de som, não foi? Ele tinha uma arma mega poderosa. E sem contar que a gente tá numa escola, então em algum momento pode bater o sinal, sabe, da escola, e o Venom ficar doidão lá por causa do barulho. Agora eu estou imaginando ele saindo na porrada lá e na frente aqui o Stanley ouvindo música sem ouvir nada. A única chance do Venom perder essa luta é se eles estiverem lutando perto do meio-dia e o sinal da escola tocar. Mas é que o Magari falou um negócio que é verdade, ele tinha um monte de arma, né? Problema é que ele não usava elas nas lutas. Se ele conseguisse atrair o Venom pro lado de fora, ele conseguiria tranquilo. Ah, não, o Venom conseguiu usar as teias de certa forma, né? O do filme, ou não? Uh-huh. Ele usa, cara, ele fez aquela teia preta enorme no prédio. É aquela que não... Bom, enfim. Se o Abutre tentasse atacar com alguma daquelas armas experimentais dele, o Venom tem o sentido aranha também. Ele saberia, ele conseguiria desviar. Acho que não tem sentido de aranha, não tem? O sentido de aranha está tinindo. Ah, não, mas ele tava zoando. Ele tava zoando, mas ele sabia do sentido da aranha, porque ele tinha um também. O simbionte mostrou pra ele. Eu não sei se aquele simbionte tinha muita consciência, assim, de falar na cabeça dos outros as coisas. O que eu ia falar é que, assim, ao meu ver, né, do Venom, não só o do filme, mas de quadrinho em geral, assim, ele não tem o sentido de aranha. Só que o simbionte em si, ele é como se fossem os tentáculos do Octopus olhando pra todos os lados, ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, não é bem o sentido de aranha, é que meio que o simbionte tá vendo, né, de certa forma. Ele não precisa formar um olho pra enxergar o que tá acontecendo. Eu acho que seria mais ou menos assim. Eu ia falar que se o Venom não atirasse teia e a luta, o Abutre conseguisse atrair a luta lá pra fora, o Abutre poderia ter alguma chance de basicamente ficar voando e usando armas. A única chance do Abutre é ele usar alguma arma de Sônica, tipo aquele explodiu o primeiro Shocker sem querer querendo, e para vencer, porque senão o Venom pula nas costas do Abutre e destrói a asa rapidinho e já era. E eu falei disso porque, assim, enquanto ele tá voando, teoricamente ficaria fora de alcance, só que se ele tem a teia, dá na mesma. A gente tem que concordar que a melhor cena dessa luta é antes da luta, o Venom ainda com o Ed Brock vai entrar no táxi, e quem tá dirigindo o táxi é o Michael Keaton, e o Michael Keaton olha pra trás e fala, a gente vai ter que lutar daqui a pouco, né? Ele, o Michael Keaton vira, né, e fala assim, foi você que tirou aquela foto do Homem-Aranha, né, tal, roubando. Foi, ele, e nós sabemos que aquela foto é falsa, né, aí tipo, ele já começa a ficar bravo, sabe? E é isso aí, parabéns. E por que eles estavam indo pra escola? Provavelmente porque ia ter uma festa de final, e devia ter a festa, né, de homecoming na escola. Aí o Abutre tava indo pegar a filha dele e encontrou o Venom no caminho. Exatamente. É Uber, né? Tá difícil a situação, gente. Abutre, Uber é Abutre. É legal que ele tá indo buscar a filha e o Venom tava indo pra ir atrás do Peter, né? E aí eles se encontraram e começaram a brigar. Muito bem. Não, no começo do Homem-Aranha 3 pra sequestrar a Mary Jane, o Venom tava de taxista. O Venom tava lá no táxi, lá com os estudantes. Tava levando o pessoal lá. Tá tudo interligado. Tá vendo? Não, o Gugu foi no outro CF. Viva Gugu. Não, viva. Deus. Round 3. Fight! Bom, então vamos pra luta 3, Duende Verde contra Electro. Essas lutas estão indo rápido, mas a gente obviamente tem um cara que realmente vai ganhar e um cara que realmente vai perder. Exatamente. Nesse caso e essa aqui... luta... essa luta vai acontecer num cenário de Homem-Aranha 1 do Sam Raimi, que é o desfile de ação de graças. Muita Show. Gente Duende e Verde muitos balões. Muita gente, muitos balões espalhados por Nova York. Esse é o cenário. Temos civis dessa vez. Na escola tinha também, né? Mas agora temos muitos civis. O Electro acaba com o Duende Verde em 2 minutos. Em 2 minutos, não, 2 segundos. Próxima luta. Cara. O Electro do filme? É o do filme. É o do filme, é poderoso, pô. Mas ele não ia ficar chorando um pouquinho, não? É, só se for demorar o tempo de ele ficar chorando. É o tempo que a luta não vai demorar. Ele ia reclamar que esqueceram o aniversário dele. Mesmo que o aniversário dele tivesse sido no dia anterior. Ele ia achar que aqueles balões da ação de graça era do aniversário dele e ia ficar feliz. Ele é que motivado, talvez não seja poderoso. É. Sabe o que é pior? Eu feliz, tinha um argumento pro Duende Verde vencer quase qualquer um em uma luta nesse negócio. Só que ele não cabe com o Electro, que seria ele usar aquela bomba que desintegra as pessoas. Mas o Electro é feito de eletricidade, não ia adiantar nada. E aquela bomba que ele só desenvolveu uma dela, né? É. Ele só usa uma vez e depois acaba. É, porque era muito cara. É, vamos só lembrar aqui, né? Acabou que a gente foi tão direto aqui pra quem provavelmente deve vencer aqui, que a gente não lembrou dos personagens em detalhe, né? O Duende Verde do filme. Maluco, igual dos quadrinhos, praticamente, né? Ele um pouco tem mais. Um pouco mais. Ele tem um planador e um monte de arma, basicamente. O Electro do filme, ele é basicamente eletricidade pura. Ele é um raio, né? É um homem raio. Tanto que tem lá na sequência mais perto do final que ele vai tipo se transportando entre na usina, né? Ele vai se transportando na onda elétrica do. Diferente do Electro dos quadrinhos dos anos 60, que ele ficava, estendia o bracinho pros fios no poste e ia tipo. No máximo o que o Electro dos quadrinhos faz é andar pelo poste em cima, assim, tipo, roda bamba. Sim. É, o do filme, ele realmente ele tipo virava energia de certa forma, né? Eu acho que o do filme tem grande chance de ser campeão dessa bagaça aqui. Eu acho que só tem um personagem nessa. Um vilão aqui nessa competição que teria chance contra ele. E talvez seja o que vai enfrentar ele na próxima rodada. Pode ser. Mas aqui, mas a. Calma. Esse tanto de civil lá afetaria algum dos dois de alguma forma? Não. Acho que não. Isso é um sacre. Os dois vão querer matar todos os civis. O Electro ia matar todo mundo sem querer, se bobeasse. O Duende ia matar por diversão mesmo. E o Electro do filme, ele usava a eletricidade. Tipo, por exemplo, tem ele lá no Wall Street, né? Ele usava a eletricidade daqueles painéis e tal. Times Square. Isso. Falei Wall Street. É, ele usava aquela... os painéis e tal, pra tipo voar de certa forma, ou ele tem um poder de voar mesmo? Acho que não tem. Ele tinha poder de voar, sim. Não, ele se... Se a gente vê, a gente tá cercado por corrente elétrica aqui. É meio que legal. Sim, mas eu falo, sei lá, se ele te... Nesse exemplo aí que a gente tá falando, né? É, por que que eu tô falando isso? Na Times Square, tem aqueles painéis que vão até lá em cima, aquele negócio e tal, que na minha interpretação sempre foi que ele usava, tipo, a eletricidade dos painéis e tal, e os raios pra, tipo, levitar. É, no meio de uma cidade normal, ele conseguiria fazer isso também ou não? É isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? No meio de um lugar aqui. Só pra ver se... Se ele tivesse eletricidade estática acumulada dentro dele, acho que ele conseguiria levitar e voar, assim, pouco tempo. E tem eletricidade, não é só o balão, não é só a cidade, tá? Você acha que tá até no show lá da mulher lá, da Tina Turner genérica lá. É que assim, eu também acho que ele ganha. Eu só tô comentando que em voo, vamos dizer assim, o Duende, ele tem mais... Eu acho que ele teria mais vantagem de locomoção, entendeu? Não significa que ele ganharia por isso. O Duende tá voando lá, o Electro apenas faz uma, tipo, uma grande explosão de eletricidade, aquela bola de eletricidade gigante lá, e a primeira coisa que vai pro saco é o planador do Duende. É verdade, né? É verdade. Ele deixa as bombas abóbora dele em curto. Explode a bomba abóbora ou o jato vira um grande peso de papel e cai os dois lá de cima. Deixa eu tentar um certo advogado do diabo aqui. Porque eu acho que o Duende Verde tem vantagem nessa luta. Porque o que a gente viu no filme é que o Electro, ele é emocionalmente muito instável. E que o Duende Verde, no filme do Peter Parker, do Homem-Aranha 1, ele é muito convincente nas palavras que ele diz. Então eu acho que a vantagem do Duende Verde seria na lábia. Ele faria tipo o que ele fez com o Homem-Aranha. Ele levantaria os óculos da máscara para o Electro ver que ele é uma pessoa ali dentro e tentaria falar com o Electro e convencer o Electro a desistir ou então a se juntar a ele. Eu acho que essa seria a única vantagem do Duende Verde. É, e isso que você está falando, eu ia comentar uma coisa parecida antes lá, tá, mas era justamente nesse esquema. Tipo assim, o Electro fica mega poderoso no filme por causa justamente desse estopim emocional que ele tem, né? Então, se ele não, né? Tipo assim, ele tem aquele... Ele é tipo o Electro dos quadrinhos, vai. Ele tem aquele poder dentro dele, mas não necessariamente ele usa, né? Ele usou contra... A gente tá vendo que tá colocando como se fosse uma luta mesmo. Eles teriam que lutar. Sim, sim. É, aconteceu alguma coisa que gerou a necessidade que eles lutassem, né? É, o que o João falou é verdade. Mas, mesmo assim, não sei se o Duende ainda conseguiria derrotar de alguma forma. Outro circuito. Por que os vilões que eu acho mais legal estão perdendo? Pois é. Três lutas seguidas. Não se preocupe, eu acho que na próxima rodada o vilão mais legal vai ganhar. É. Eu já esqueci quem é o próximo. Bom, então vamos pra próxima. Quem ganhou essa foi o Electro. Muito bem, parabéns. Não sei se vocês já fizeram isso. Já encheram o balão e passaram, tipo, picaram o papel e jogou na mesa. Aí passa o balão na cabeça, assim, e coloca no papelzinho. E ele, eletricidade estática, faz o papel mexer. Sim. É, então, tem muito balão no desfile de ação de graça. Então o Electro conseguiria voar pela eletricidade estática. Sim. Que volta pra fazer um comentário. Bom, enfim. Round 4. Fight! A próxima luta será entre Homem-Areia e Mistério. Ah, é. Esquecido já. E ela vai acontecer em casa de um dos dois também, naquele grande salão em que o Mistério testava as ilusões dele. Qual sabe, salão? Aquele tipo um laboratório, entre aspas, assim, que o Mistério fazia, os técnicos dele faziam a questão lá da como é que fala? Eu esqueci o nome do negócio. Holograma. É, basicamente testava as ilusões, né? É o holograma, né? É, usava os drones pra fazer os hologramas. Ah, eu esqueci, esse filme tá um bosta. Esse foi bem ruim mesmo. O do Mistério eu acho legal. É, então, assim, a gente tem que assumir... O problema é o galpão. O que tem no galpão? É, então, eu ia falar que a gente tem que assumir... É, aqui vai ser uma coisa complicada, mas a gente vai ter que assumir pro CF que o Mistério tem que estar preparado pra luta que vai acontecer, né? Porque ele sabe da luta, né? É, porque ele sem as ilusões... Assim, não é nada. A menos que for só a ilusão dele em si... A única coisa que ele sem as ilusões consegue é ganhar o coração do viuvinho lá aqui. Ainda tá de luto pelo namorado. É, então. Por isso que eu perguntei o que é que tem nesse salão. Porque no Homem-Aranha 3, as únicas vezes que o Homem-Aranha dá trabalho, ele usa de areia que tem por perto lá. Se não tiver nada no aranha, ele é só ele. Ele não consegue. Ele está em desvantagem. Não consegue ficar gigante como ele ficou. É, ele não consegue ficar gigante, mas mesmo sendo só ele de areia, ele deu um trabalho lá pro Homem-Aranha nas duas lutas que eles tiveram antes. No esgoto, né? Porque ele tinha desvantagem, inclusive, que tinha porque água. Porque é sempre no esgoto. E no carro forte, ele deu um trabalho da porra pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha atravessou ele com um soco e não tinha nada. É verdade, tem isso aqui também. Aqui, basicamente, o Homem-Areia vai vencer se não tiver água. Mas e se o Mistério fizer justamente ele usar alguma coisa parecida com isso? Usar a ilusão de água e essas paradas assim? Pra... É, ilusão, e ele criar o homem hídrico lá. O problema é que não vai ser água de verdade. Não, eu sei, mas faria, por exemplo, tentando pensar na questão dessas ilusões malucas do Mistério, né? Se ele faz uma ilusão que faz o areia... Não é nem isso, ele pode fazer... É. Ele pode pegar a ilusão do tipo da família do Homem-Areia, da filha do Homem-Areia lá de Homem-Areia cair chorando na falar... água das lágrimas e ia surrar. Mas eu ia falar no sentido do... O Mistério do filme, né? O Mistério do filme, ele tem aqueles drones que fazem as ilusões pra ele. Se esses drones tiverem um jato que espirra água, e essa água tá mais ou menos na ilusão, o Mistério venceu. Mas o que eu ia falar é isso. Eu ia falar assim, se ele faz uma ilusão que, vamos supor, sei lá, a ilusão parece que ele que começou a ter um vazamento de água na, tipo assim, uma ilusão do próprio galpão. Ah, a ilusão, por exemplo, do pessoal atrapalhando o sono do homem hídrico de novo. Aí vamos supor que ele fez a ilusão de que tá entrando a água, como se fosse o lugar, como se o lugar fosse alagar, algumas paradas assim. O areia, ele ia automaticamente ia ficar com os movimentos restritos, com medo da água, sabe? Alguma parada assim. Ele enganaria, ele acuaria o Homem-Areia de alguma forma, sabe? Não derrotaria ele com a água, mas talvez acuaria ele pra deixar ele na defensiva pra poder atacar. É uma estratégia que ele poderia usar, entendeu? É justamente... Seria como é que o Mistério iria atacar o Homem-Areia de uma maneira que fosse eficiente contra o Homem-Areia? Porque ficar disparando bala num ser de areia não ia adiantar muito, não. Eu acho que o Mistério ele faria toda a pesquisa antes de começar a luta, de quem é o Homem-Areia, de que ele tem uma filha, e aí usar essa filha nas ilusões dele, e aí sim o Homem-Areia ia começar a ficar preso num canto, porque ia começar a aparecer a menina. É, porque assim, o Homem-Areia do filme, ele não era, assim, ele não era espertão, né? Ele era um cara normal pra baixo. Sim. É. Então assim, eu acho que ele seria facilmente enganado, enganável pelas ilusões do Mistério. E o Mistério tem o grupo de apoio dele lá do... É, e assim, beleza, mesmo que... Vamos considerar então, assim, não, vai dar muito poder pro Mistério se ele tiver preparado 100% das coisas antes e tal. Mas sei lá, ele conhece o Areia o bastante pra saber da família, igual o João falou. Ele poderia fazer uma ilusão que fosse basicamente a família, né? Que, ou seja, qualquer cenário que fosse sorteado, ele poderia usar a mesma ilusão, sabe? Não depende do lugar. Sim. E eu acho que ele consegue fazer o Areia baixar a guarda o bastante pra ficar sólido, pra ser atingido, sabe? Tipo, se ele não tiver na defensiva, ele leva tem porrada. Que ver, não é só tem quadra, que ver, né? Se alguém consegue derrotar o Areia sendo atingido. Tirar ele de... Se não for um negócio de água de verdade mesmo, porque... Vamos lembrar que o Aranha enfiou a cabeça dele no trem, passando, e não aconteceu nada. E o Aranha efetivamente não venceu o Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi embora. É verdade, o Mistério... Então se o Mistério tentar atacar o Homem-Aranha da mesma maneira que ele atacou o Homem-Aranha no filme, não vai adiantar. Não, mas aquela luta lá, ele não chegou a atingir de fato, né? Tipo, o rosto dele ele desfez, só, né? Só perdeu a pedaço da cara no trem lá. Né? Eu sei, mas o rosto, tipo, ele meio que deixou o rosto desfazer, não? Eu acho que ele não tava, tipo, sólido e sei lá, mas rasgou o areia. Não, mas depois tem o Homem-Areia regenera. É, o Homem-Areia não tem mais isso de sólido, ele é o areia. Ele só, a forma dele é a forma humana, mas ele, não quer dizer que ele voltou a ser humano. Ele não pode simplesmente desligar os poderes dele. Entendi. Eu ia falar assim, eu não estou considerando que o personagem só ganha se o outro morrer, não, tá? Se ele deixar o outro inconsciente, ele ganhou. Então, mas como ele vai deixar o areia inconsciente se não consegue derrotar? Eu acho que essa seria a única luta ganha por desistência, porque se o Mistério for realmente convincente com as ilusões dele, com relação à filha, com relação a o Homem-Areia achar que tá sendo vencido por uma água imaginária, o Homem-Areia desistiria e iria embora, que nem no filme do Homem-Areia 3, que ele desiste e vira areia e vai embora com o vento. É, mas também existe a possibilidade das ilusões deixarem o Homem-Areia puto. Se ele perceber que é uma ilusão, né? Pois é. Mas o Homem-Areia é burro. Eu realmente não sei. De verdade, se for na porrada, o Homem-Areia ganha, com certeza. Mas... O Mistério é mais esperto, sabe? Eu não sei se ele conseguiria usar a ilusão. A única coisa que podia fazer é a ilusão. É. E o Mistério ganhou do Aranha, ganhou das coisas, porque ele faz a ilusão, o Aranha viu... Opa, desculpe a falha. O garotinho de ferro lá, o namorado do Stark viu. Viu e ele era atingido por outra coisa, não pela ilusão. Tipo, ele... tem um negócio ali, puf, foi atingido por uma parede. Não, então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, fisicamente, eu acho que o Mistério não ganha, não. Tipo, em luta de porrada, eu acho que não. Seria mais igual o João tá falando. Seria se, sei lá, ele consegue fazer o Areia desistir da luta, alguma parada assim, sabe? Só isso, porque na porra. Mas como o negócio aqui é porrada, não é WO? Não tem WO nessa bagaça? Eu acho que partindo do princípio da luta mesmo, de soco, bater na cara, eu acho que o Mistério só ganharia se ele botasse uma ilusão que o Homem-Areia conseguisse descobrir, aí o Homem-Areia visse, isso é só uma ilusão, eu vou bater. Aí ele batesse num cano, e aí por acaso seria um cano de água, aí o Homem-Areia perdeu. Mas, e vocês estão sabendo que aqui a gente tá decidindo quem é que vai quem é que vai pra final, né? Se o Areia ganhar, ele passa pelo Electro fácil. Se o Mistério ganhar, então... o Electro passa por ele fácil. É, o que eu tô pensando é justamente isso, que assim, pelo menos ao meu ver, no CF aqui, o objetivo nosso não é definir quem ganha na porrada, é definir quem ganha o confronto, de certa Sim. forma. Não necessariamente a pessoa tem que ir a nocaute pra perder o confronto. Então, mas a gente tá pensando se ele desistir, se ele fazer isso. É, porque a arma do Mistério é enganar, né? Exatamente. É uma arma mais difícil. Mesmo o Mistério do filme, esse Mistério do filme, ele faz as ilusões. É o que eu tô falando, ele faz as ilusões e o cara que tá caindo nas ilusões, ele é atingido por outras coisas, não pela ilusão, porque a ilusão é só holograma. Ele pega uma parede e faz, tipo, sei lá, uma onda e faz a parede já cair em cima do. Aqui, o do filme, o Homem-Areia do filme, não tem nada físico que atacava ele, eu tô tentando lembrar aqui. Só tipo assim. Só a água mesmo. Eles conseguem derrotar. Não, eles conseguem derrotar ele no final, quando ele tá gigante lá, não? Ele só consegue derrubar ele, porque não, o que pode acontecer é isso. No filme, o Harry joga aquelas bombas também, a mesma bomba do Duende, tipo bomba de som também, e meio que faz o Areia ficar. Não conseguir se reerguer, manter a coerência. É isso que eu tô tentando lembrar. Se o Mistério tiver alguma coisa assim, de verdade, aí tudo bem. Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente... Essa daqui rendeu. Tá rendendo pelas outras que não renderam. No filme, o Areia, ele não necessariamente só é derrotado com água todas as vezes. Tipo assim, nessa luta final, eles conseguem derrubar ele com porrada física, com bomba do Duende e tal. Não, foi com as bombas do Harry. Sim, sim, físico. Ele não foi derrotado, ele ficou de fora lá até terminar a luta e depois ele... Oh, foi mal aí, matei seu tio, mas... foi mal. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado, ele não morreu. Ele foi derrotado, depois de um tempo, ele conseguiu se recuperar. Mas assim, ele foi derrotado. Se ele tivesse conseguido recuperar, não é? Na luta lá, não é... O filme lá não é tipo luta, tipo, ele foi derrotado, perdeu. Ele foi derrotado, ele não conseguiu se reerguer. Se ele continuasse vilão, se ele, na hora que ele voltou, se ele partiu pra porrada de novo, ele tava sim, lá. Sim. Mas é porque você fez a definição de nocaute. Ele levou o nocaute na luta. Sim. Se o nosso valeu o nocaute aqui, sim. Não, é o que eu falei. Ele só levou o nocaute por causa dessas bombas. Se o Mistério tiver algum desses drones aí que lança essas bombas de rádio, de som, precisou de uma bomba porque ele tava gigante. Aqui sim. A gente tá com o Homem-Areia no tamanho normal, então não precisa ser uma coisa na potência de uma bomba do Duende. Poderia ser uma coisa com potência menor, tipo arma de drone. O problema é que pelo que foi mostrado no filme, os drones eles só conseguem trombar na pessoa e disparar bala. Eles não têm nenhuma bomba. A única chance que tem é os drones começar tipo uma metralhadora, ficar disparando bala igual o Rambo lá no filme, no... O Topper lá no... Não o Topper Grace, o Topper lá do... Top Gang. Eu tô falando essa discussão toda, mas nem necessariamente é pela luta do Mistério. Eu tô pensando que se ele passar aqui, eu tô pensando o que é possível derrotar o Homem-Areia, porque senão ele é campeão, entendeu? Se nada puder atingir. Então a gente conseguiu ver aqui que porrada física é possível derrotar o Homem-Areia, mas tem que ter uma potência muito alta. E você tá vendo, se ele passar aqui, a outra luta não vai ser aqui. Depende do cenário também. Sim, sim, mas é só pra ter essa noção, porque assim, eu tava tentando lembrar justamente isso. Ele é possível derrotar o Homem-Areia sem ser com a água. Eles derrotaram no filme com as bombas e tal, porque ele tava gigante, né? Ele em tamanho normal poderia ser derrotado, mas como o Gustavo lembrou aí, o drone basicamente atirava umas balas, então eu acho não o bastante pra conseguir derrubar ele, né? Só se tiver bala insuficiente pra não deixar o Areia se reerguer com muita, tipo, ficar disparando aquelas balas que tem, aquelas metralhadoras. Sim, se fosse uma ilusão gigantesca com centenas de drones e tal, beleza, todos atirando ao mesmo tempo, talvez pudesse. O problema é que essa luta tá acontecendo dentro de um depósito, não tem muito espaço pra tantos drones assim. Não, então, o que eu ia falar é que assim, se a gente fizesse isso, a gente estaria dando uma vantagem gigantesca pro Mistério, né? Porque assim... Então, beleza, aí a gente coloca o Mistério contra o Abutre, por exemplo, e aí o Mistério teria 100 drones com ele. Se fosse num espaço aberto, tudo bem, o Mistério podia chamar um monte de drone igual ele fez lá em Londres, lá, tinha Londra, tinha drone pra todo diabo, pra todo lado lá. Mas aqui é um espaço fechado, não dá. Na teoria, os drones não iam conseguir entrar. Mas o que eu tô falando é isso. Eu acho que mesmo no lugar aberto, a gente não deveria dar... Sei lá, o mistério, ele consegue se preparar contra o cara, mas não nível Londres, sabe? Tipo assim, vamos... Ele tá sem o óculos, vamos colocar assim. O mistério só ganharia se ele tivesse com aquele óculos do Homem de Ferro, que dá acesso ao satélite e tal. É, tem que considerar sem aquele óculos, que tem poucos drones, tem que ser uma ilusão... Então já era o Homem-Aranha, não sei porque ele ficou tanto tempo nisso. Não, eu já coloquei o Homem-Aranha na semifinal, mas é porque eu tava querendo entender... Ah, você já colocou o Homem-Aranha na final, tá. Na semifinal, que eu falei. Na final. Eu tava tentando entender justamente pra ver daqui pra frente, né? Round 5. Fight! Bom, então nós vamos para a primeira semifinal, né? Só lembrando quem foi para a semifinal. Vencedores das lutas 1 e 2 foram Lagarto e Venom, do Homem-Aranha 3, então essa será a primeira semifinal. E os vencedores da luta 3 e 4 foram Electro e Homem-Areia. Muito bem, que se enfrentaram também. Então, a primeira semifinal entre Lagarto e Venom vai acontecer naquela construção do Homem-Aranha 3, onde o Venom luta contra o Homem-Aranha. Ah. Se o Homem-Aranha tivesse caído aqui, aí, imagina se fosse na final. Já era. Então, Venom e Lagarto... Aí considera tudo aqui, tá? Considera a parte que tem... a construção como um todo, né? O prédio e tudo. Eu acho que o... A gente já falou sobre os personagens, então não precisa falar deles de novo, né? Dá pra focar aí na ação. Cara, eu acho que o Venom, ele tem vantagem nessa luta, porque o Venom, ele tem uma vantagem envolvendo mobilidade da construção, porque ele pode se balançar com as teias. O Lagarto, ele vai ficar preso ao chão, gostando ou não. Não, ele consegue, de certa forma... o Lagarto, ele consegue escalar e tal. Ele escala prédio. Na cena que o João falou lá da escola mesmo, ele vai pelo teto, ele pula, ele se arrasta no teto. Olha, eu queria muito que o Venom vencesse, mas foi exatamente nesse lugar que o Venom perdeu. E ele perdeu pro Homem-Aranha. Só que a gente tem que lembrar. Ele é muito mais inteligente, o Lagarto pensaria exatamente como derrotar o Venom e derrotaria o Venom do jeito que o Homem-Aranha derrotou ele. Penduraria aquelas hastes de metal e ficaria batendo para as ondas sonoras derrotarem o Venom. A chance dele sacar por causa de alguma coisa que caísse e tal, realmente seria grande. O problema é se ele não sacasse, né? Só que seria um problema, deixa eu ver. Fisicamente, e considerando os poderes, o Venom, eu acho que ele é mais... equivale ou é um pouco mais forte que o Lagarto, né? O Venom pode prender o Lagarto com as teias dele também. A mesma coisa que o Aranha fez também, e o Lagarto se livrou em 2 milésimos de segundo. E o Lagarto é mais inteligente também que o Venom aí, né? Sim. Eu acho que o Venom do filme, ele não é tão brutal quanto o Venom dos quadrinhos. Eu acho que se fosse o Venom dos quadrinhos, ele arrancaria a cabeça do Lagarto e tal. O Venom do filme, ele não é tão maníaco. Ele só tentou transpassar o Peter com um planador, ele deu uma surra nele com uma barra de metal. Não é violento, não. Então, mas ele não matou a Mary Jane, sabe? Tipo assim, vou deixar ela ali pendurada pra talvez cair, sabe? Tipo, ele é ruim, mas não é tanto. Sei não, eu achei o Venom desse filme mais ruim que o Venom dos quadrinhos. E como ele mesmo falou, ele gosta de ser mal. Exatamente o que eu ia falar, ele tem a vantagem, que ele gosta de ser mal, ele não tem a frescura de proteger inocente, mesmo que eu mate todo mundo que aparece pela frente. Então, ele gosta de ser mal, mas ele sabe ser mal? Ele sabe. Cara, e o Lagarto... ele quase matou o Homem-Aranha nesse filme. É que a sensação que eu tenho é que o Lagarto é mais mal que o Venom. Mal. Eu também tô pensando pra esse lado. O Lagarto, ele tinha uma intenção, tipo assim, o Venom queria atacar o Homem-Aranha, o Lagarto quer transformar todo mundo, sabe? Tipo, se morrer alguém... Eu acho que o Lagarto realmente tinha uma intenção maligna no final, o Venom do filme não tanto. Esse Venom do filme, ele parece muito um Venom que vai se arrepender e virar anti-herói, sabe? Esse Venom é ruim de verdade. Eu acho que ele não viraria anti-herói, não. Eu não acho que ele era ruim. Ele tinha uma rixa pessoal com o Peter. sabe? Eu não acho que ele era ruim. Ele tentava fazer a coisa certa. Só manipulou o Homem-Aranha num plano pra matar o Homem-Aranha. Então, mas aí foi depois. Então, ele fazia as coisas pra se dar bem. Na hora que... Tanto que ele não tinha coragem de matar o Peter. Ele foi lá pedir pra Deus. Oh, Deus, por favor, mate o Homem-Aranha, mate o Peter. É, o que eu quero dizer é que, assim, o Lagarto, ele tinha um plano ali e tal, maligno, não sei o que, tal, de fazer as coisas. Esse Venom, ele era meio que assim, ele ficou chateado com o que o Peter fez. Hashtag aí ele recebeu... Ele recebeu um poder e falou assim, beleza, agora eu posso fazer alguma coisa. E ele recebeu, que poder? O poder de Semo, junto com que vem junto com esse simbionte aí. É, aí só que o cabelo curto do lado pra ele fazer franja, infelizmente. Aí ele usou esse poder para fazer uma vingança pessoal contra o Homem-Aranha. Aí pra fazer essa vingança ele enganou o Homem-Aranha e tal, justamente pra ajudar e tal. Mas assim, não me parece que se ele matasse o Homem-Aranha ali, ele ia sair na sequência pra matar outra pessoa direto, entendeu? Ah não, ele ia ficar de boa. É, tipo assim, ou seja, não é. Ele ia ficar igual, é igual é mal, o Venom que vale dos quadrinhos. Eu matei o Homem-Aranha, tipo, que bom. Vou ficar aqui nessa ilha de boa. Na verdade, assim, o cara é mal por fazer as coisas sim, sabe? Mas o que eu quero dizer é que, assim, ele é um mal mais simples, de certa forma. É uma vingança pessoal com uma pessoa. Ele é um mal direcionado a alguém. É, exato. É. Eu acho que fisicamente ele leva. O Lagarto. O Venom levaria vantagem fisicamente, mas eu acho que o Lagarto de inteligência levaria mais vantagem e conseguiria usar, de certa forma, o cenário, sabe? Eu acho que o Lagarto poderia ganhar mesmo, se ele percebesse que a fraqueza do Venom é som. E assim, o Lagarto, eu falei da força, né? O Lagarto é mais forte do que o Peter, né, no filme. Então, assim, é mais difícil do Venom imobilizar o Lagarto do que imobilizar ele imobilizou o Peter. É, só que o Venom também, pelo que dava entendendo, o Homem-Aranha 3, ele também era mais forte que o Peter, porque ele dava uma sua no Peter. Não, então, mas isso que eu tô falando, tipo assim, o Venom era muito mais forte que o Homem-Aranha no filme, mas eu acho que ele não é muito mais forte que o Lagarto, entendeu? Eu acho que é mais equiparado. Então o Lagarto tem mais vantagem do que o Homem-Aranha tinha. É, pra mim os dois estão mais ou menos no mesmo nível, mas realmente o Lagarto é mais inteligente. Eu acho que assim como na primeira luta, se a luta se fosse só botou os dois ali no material de construção, eles caíssem na mão, o Venom venceu, porque é uma luta rápida. Se a luta demorasse mais, o Lagarto conseguisse estudar o Venom, ver que ele é fraco a som, aí o Lagarto venceria. Sei lá, o Lagarto eu acho que ele conseguiria fazer a luta durar mais tempo, ele aguentaria as porradas do Venom. É, eu acho que a teia do Venom não seguraria o Lagarto igual segurou o Homem-Aranha também. Então, tá aí. Agora eu fiquei querendo ver essa luta de verdade, tipo, num filme. Eu acho realmente que o Venom perderia essa luta contra o Lagarto. Eu também, eu acho que o Lagarto ganha. A gente teve alguma aqui que não foi unânime? Eu, tipo assim, eu tentei render umas discussões a mais aqui e tal, mas eu concordava com o que vocês queriam. Com o que vocês queriam, não. Com o que vocês achavam que ganharia. Eu acho que todas foram unânimes. Muito bem. Sim, afinal, Lagarto e Homem-Aranha. É, então, agora a gente vai pra outra. A única coisa que vai definir aí é se o Eric roubar no cenário aí. Não, eu tô sorteando todos. Round 6. Fight! A próxima luta é Electro e Homem-Aranha. Ela vai acontecer... Não tem luta, a areia não consegue. Existem três cenários. Quais cenários tem? Só se for uma luta embaixo d'água aí. Ó, nós temos três cenários possíveis. Em um deles tem água. Eu vou sortear. Então, ok. Vocês assistiram o Espetacular Homem-Aranha 1, certo? Sim. Vocês lembram quando o Homem-Aranha está rastreando o Lagarto e ele joga várias teias nos... dutos do esgoto. Que ele fica mexendo no celular. Esse foi o cenário que saiu no sorteio. Caralho, no esgoto. Sempre os esgotos. Eu nunca vi os Vingadores no esgoto. Talvez o Hulk. Cara, e aqui, cara, de verdade, eu sorteei essa parada. Eu não escolhi. Essa luta fica meio complicada. Porque por um lado não tem água aí que ferra o Homem-Aranha, mas por outro lado o Electro ele não vai conseguir. Ele não vai ter acesso à eletricidade também muito fácil. Por onde passam os cabos elétricos? Ah, é verdade. É que eu lembro de uma Spy, aquela HQ Aranha, que o Homem-Aranha ele derrota o Electro justamente atraindo ele pro esgoto. Cara, é engraçado que eu acho que os dois têm desvantagem aqui. Não, que isso. O Electro vai vencer. O Electro tem um monte de túnel de esgoto. É metal. Metal conduz eletricidade. Ele consegue conduzir eletricidade pelo esgoto até ele achar uma rede elétrica. O problema é que a eletricidade não atinge o Homem-Areia. O Homem-Areia é areia. Uma das coisas pra você, de coisa de eletricidade, se tiver dando curto, se não antigamente, quando tinha negócio de eletricidade, era jogar areia. O próprio extintor de eletricidade pra coisas elétricas é um pozinho, uma espécie de areia. Então, mas areia exatamente, mas a gente toma esgoto. Esgoto exatamente, em algum lugar vai ter água. Mas pra esse algum lugar, ué, o Electro tem que atrair o Homem-Areia pra lá, o Homem-Areia tem que cair no esgoto. E esse Electro, o Electro do filme que consegue meio que virar eletricidade e tal, ele seria atingido pelo areia também? Sim, porque a areia tem vantagem. Você não joga Pokémon, não? A areia tem vantagem contra a eletricidade, é verdade. Não só pro Pokémon, mas por tudo, a areia tem vantagem. Não, eu acho que vocês estão errados exatamente por causa do cenário. Nos esgotos, o Electro ganharia fácil. Realmente, o Homem-Aranha conseguiu derrotar o Homem-Areia nos esgotos. É, eu tô na dúvida. Só que o Homem-Aranha... Como o Homem-Aranha conseguiu derrotar o Areia nos esgotos? Jogando água nele. E fazendo o que depois? Depois ele fazia a dancinha dele. Não, ele jogou água e encheu a areia de porrada. Só que mesmo se o Areia tiver com água, o Electro... A eletricidade não atinge o Homem-Areia. E se o Electro for dar porrada no Areia, não é o Homem-Aranha dando porrada. O Electro é um cara normal. Mas o areia com água é meio que é normal também, né? Cara, mas aqui, o João falou que acha que a gente tá enganado, mas eu estou na dúvida. Eu não faço ideia de qual dos dois ganha. Por mais que eu seja time Electro desde do primeiro o CF, eu acho que o Areia é esse aqui. Eu acho que não. Tá aí, Eric, você não queria um anão. É, não foi unânime. Vamos lá, como que vamos só pensar aqui então. Vamos pensar nos dois cenários. Vamos pensar em um que. Nossa, tem um cenário, é o esgoto. Vamos pensar em um cenário que o Electro ganha e outro que o Homem-Areia ganha. E a gente vê se a gente consegue justificar. Qual das duas vitórias a gente consegue justificar melhor? Tá. Tá. Pro Homem-Areia derrotar o Electro, o Homem-Areia não poderia ser. Atraído para água, vamos dizer assim, né? O esgoto a gente está considerando aqui que não é 100% alagado, né? Aquele que tem área seca, área molhada e tal. É. Então, assim, ele estaria lutando com um pouco mais de restrição de movimento. Apesar que o Electro na água, eu acho que ele também vai ter alguma desvantagem. Verdade, o Electro também é... Mas... Não, o Electro ele água, fica... ele também se Electro terra. Tem vantagem à água. Água, o Electro tem isso. Então, assim, o Homem-Areia ele ficaria nessa defensiva de não ser levado para a água, né? Mas como que ele poderia derrotar o Electro? O Electro ele era vulnerável ao ataque físico, né? Era só naquela usina lá que ele conseguiu se transportar, virar eletricidade, aquelas paradas, não foi? Tipo assim, o Homem-Aranha conseguia dar soco na cara do Electro, né? Não era igual o Areia. Acho que conseguia. Então... daria pro Areia acertar ele e acertar com força, né? Porque ele fazia uns martelos, fazia várias coisas. Então, na porrada, o Areia ganharia. Agora, como o Electro poderia se defender do Areia? Assim, e aqui, tem rede elétrica. Aí que tá, o esgoto é difícil do Electro desviar. Os cabos elétricos é no esgoto. Não tem poste. Normalmente ali é subterrâneo o cabo elétrico nessa parte. Como é que é, Gustavo? É que eu tava falando que nesse esgoto em específico, os canos são bem curtinhos, então não daria pro Electro desviar normalmente de um soco do Homem-Areia. Mas realmente, se tem esses cabos elétricos aí no fundo, o Electro ele pode desviar fácil. Assim, eu acho que o cenário ele só ajuda o Electro, porque nesse cenário específico, que é o do espetacular Homem-Aranha, esses esgotos eram uma parte seca que o Homem-Aranha tava. E uma parte mais abaixo, ele tinha o trem de Nova York, e mais abaixo ainda a gente tem o esgoto com a parte de água mesmo. E aí acima a gente já tem a cidade, que se a gente for para cima nesse cenário, o Electro tem vantagem porque ele consegue acessar os postes de luz e fiação e tal. Os trilhos do metrô mesmo, acho que já tem eletricidade. Exato, eu acho que o Electro tem tanta vantagem nesse cenário. João, é um pouco mais fácil do que você falou, porque os cabos são subterrâneos, não tem poste. Aí, o Electro venceu. Realmente o Electro ele vence pelo cenário. Tá, agora como a gente... Não, peraí, a gente tava falando do Areia ganhar, né? Ah, beleza, a gente já falou do Electro agora. Mas e como que ele atingiria o Areia pra derrotar ele? Ele usaria eletricidade pra atrair ele, Praga? Ele usaria aterragem no terceiro fio do metrô. Cara, o Electro, ele é inteligente. Tendo um pouco de água no chão, ele perceberia que a fraqueza do Homem-Aranha é água facilmente, só se do Homem-Aranha pisar em algum lugar sem querer. E o pé dele meio que dá uma derretida. Aí seria só uma questão de atrair o Homem-Aranha até onde tem água pra derrotar ele. Então pra derrotar ele seria basicamente afogar ele na água, pra ele desfazer na água. Não ia ser na porrada. Sim. Não. Mano, eu acho que esse Electro, ele seria, tipo, vingativo. Ele afogaria o Homem-Areia na água e ainda mandaria eletricidade pra, enquanto o Homem-Areia tá derretendo, ele sofrer com os raios elétricos. Tá, só lembrando aqui que, assim, a gente tá, mesmo a gente considerando que a fiação é embaixo e tal, a gente não está falando de uma usina elétrica igual era no final do filme, né? Então, assim, ele teria acesso a eletricidade. Vamos considerar que o Electro poderia usar seus poderes tranquilamente, né? Porque, assim, ele não ia estar overpower por causa dos fios subterrâneos ali. São fios comuns, vamos colocar assim, né? Não é um usina. Mas ele estaria fora do alcance do Homem-Areia. Eu tinha pensado em alguma coisa. Eu acho que, no final das contas, depende de quem for mais esperto. O Electro porque... faz faculdade, pelo menos. Eu falo por quê? Porque os dois, analisando... O Homem-Areia vai pra escola pegar diploma. É porque analisando o que a gente falou, os dois têm como ganhar. Só que o Homem-Areia, ele ganha se ele conseguir acertar o Electro, que, na minha visão, ele fica tangível o tempo todo da luta, ele não vai virar eletricidade, porque não... Tipo assim, ele virou no filme lá, se transportando entre os transformadores e tal, né? Não era o padrão dele. Então, assim, eu acho que o Electro está com... Ele está físico, vamos dizer assim. Então, se o Areia acertar ele antes, o Areia ganha. Agora, se o Electro conseguir atrair o Homem-Areia para um lugar que tem água e tal, ele poderia ganhar. Mas no Homem-Aranha 2, o espetacular Homem-Aranha 2, não tem uma cena que o Electro, ele vira eletricidade e ele meio que atravessa os fios de eletricidade lá da Oscorp, na parede, lá para chegar naquele corpo de diretores? Se eu não me engano, tem algo assim. Eu preciso rever o filme, eu tô tentando lembrar, porque assim, ele usava isso de meio que virar eletricidade e tal, mas era uma coisa pontual, né, ele não usava toda hora, então... Eu lembro que ele usa nessa cena lá, que depois que ele se alia ao Harry Osborn, tem uma cena que ele se desfaz, ele refaz de novo o corpo dele, eletricidade, eu acho que ele deve ter usado as tomadas. Se o Electro tiver jogado Homem-Aranha vs Kingpin, ele sabe como derrotar o Areia, porque é assim que você tem que derrotar o Areia lá. Você tem que ir até o final da fase, encontrar o Areia e fazer ele te seguir até no começo da fase onde tem uma fonte. Exatamente. Eu tô falando isso porque, assim, vamos colocar que sem água nem nada, né? O Areia, ele meio que é intangível o tempo todo, e o Electro não, né? Ele faz isso algumas vezes. Assim, começa a luta, o Electro ia ter que levar o Homem-Areia até o negócio da água. E o Areia, basta fazer uma mão gigante, dar um tapa no Electro, pronto. Depende de quem... Então, é por isso que eu falei, depende de quem for mais esperto, vamos dizer assim, e mais rápido, né? O quanto que durar. Acho que nenhum dos dois é tão inteligente a esse ponto. Se o Homem-Areia fosse mais rápido, acho que aí sim ele venceria. Mas vocês falaram uma coisa aí, que o Electro ia ter que perceber que o Areia ia ficar fraco, não sei o quê. E o Areia é porrada, eu vou dar porrada. Mas assim, eu concordo, mas eu não acho que é tão difícil você pensar, eu estou no esgoto, ele é areia, eu vou molhar, sabe? Tipo, eu acho que não precisaria perceber, eu acho que seria... Ele tinha que começar a luta já pensando nisso, viu? Sim, é areia, sim, já sim, vou lá, vou sair correndo. É tipo, fight, e aí em vez de ir um pra cima do outro, o Electro sai correndo pra água. O Areia vai pra bater. Uma boca. Coisa que eu pensei aqui, os raios do Electro atingindo o Homem-Areia teriam o mesmo efeito de um soco atingindo ele? Ou será que o raio atingindo a areia seria mais tipo... um soco, por exemplo, a areia só se desfaz pra trás, né? Será que um raio atingindo a areia não faria a areia, tipo... O raio atingindo a areia faria ele virar vidro. Vai virar algo. Tipo isso, né? É só isso que eu pensei aqui agora, porque assim, não é exatamente o Electro dando soco no Homem-Aranha, são raios, né? Então talvez o efeito não seria exatamente o mesmo. Acho que a gente pode passar para uma outra discussão, porque se partindo desse princípio, começou a luta, os dois vai um para cima do outro, o Electro começa a soltar raio em cima do Homem-Areia, e ele começa a realmente solidificar e perder essas partes do corpo dele de areia, e ao longo do tempo ficar com partes a menos, o Homem-Areia tem uma desvantagem aí. É, eu não acho nem que ele perderia, mas eu acho que seria, demoraria um pouquinho mais para regenerar do que quando é um soco, entendeu? É, o que eu pensei aqui, né? Eu não sei, porque eu acho que não tem nada disso no filme, né? O mais próximo que tem é a bomba, que faz ele demorar a se regenerar, né? De certa forma, mas não é exatamente um raio. Mas eu não sei se... Não sei. Isso aí, vocês querem votar? O meu não sei é justamente porque eu não sei em qual dos dois votar. Votem aí. Vai que dois já falam algum e aí eu não preciso desempatar. Ah, você pode empatar. Mas talvez eu não queira. Não, mas eu tô pensando aqui. Mas eu falei, se vocês quiserem, o Areia. Por mais que eu seja Team Electro, sim, acho que o Electro é mais forte, mas pensando em luta, vai, chega aí, vocês se matem. Até o Electro lembrar que, perceber que o Areia é fraco com água, ele tem que levar o Areia até um lugar que tem água. Ou pingar uma gotinha e o Areia se... Fala, ui, água, não. Eu vou o cascão. Eu vou me basear nos princípios de Pokémon, de que tipo terra tem vantagem sobre o tipo elétrico. No nome areia mesmo. Porque eu acho que também o Electro ele vai ter fraqueza com areia, com água. Se ele pisar na água, ele vai também se ferrar um pouco. Tá, o João acha que é o Electro. É, eu achando que o Homem-Areia tem vantagem, eu acho que o Electro conseguiria vencer essa luta. É, porque ele conseguiria vencer. Como eu falei, se ele pensasse, se tem muito se envolvido até chegar no resultado do Electro. E a gente vai pensar que uma briga... Lembrar que esse Electro ele não é uma pessoa muito racional, não. Ele não é uma pessoa free calculista. Ah, exatamente. Ele não ia pensar, não? Será que... Eu ia falar que por mais que o Homem-Aranha já fosse conhecido e tal, quando o Homem-Areia enfrenta o Homem-Aranha pela primeira vez... Ele não sabe exatamente como que o Homem-Aranha luta, não sei o que e tal. E assim, ele consegue se virar muito bem, né? Ele se adapta muito rápido ali à luta, de certa forma. Eu acho que se começa a luta e o Electro começa a jogar raio, não sei o que, o Areia ele meio que se desfaz, sabe? Tipo, pros lados, tal, meio que vira areia, assim. Ele vira uma nuvem de areia e envolve o Electro. É, alguma parada assim. E aí, sei lá, ele se solidifica já meio que próximo do Electro pra tentar pegar ele de surpresa e tal. Então, assim... Realmente, é muito possível o Electro ganhar, mas eu acho que o tempo aqui ele seria fundamental. E eu acho que, por mais que seja quase equilibrado, eu acho que o Areia tem vantagem mesmo. Ah. Eu acho que ele ganharia. Porque também. Começa a luta, a gente. Se o Electro. O Electro tem chance de ganhar, mas se ele pensar, se ele atrair. Não, sim. Mas eu acho que o Electro ele tem muita chance, sabe? Só sim, que, sim. Não, que eu acho que a do Areia. O Areia é mais imediato. Até o Electro pensar e atrair, o Areia já tem muita chance de vencer ali na porrada. E em relação ao negócio que vocês falaram aí, tipo, o Electro do filme. Por mais que tenha eletricidade, cabo, etc., não é o túnel do metrô, não é a Times Square, não é uma usina. É, o que eu ia falar também é que assim, o Electro do filme ele não era exatamente um cara estrategista, né? Sim. Assim, ele meio que. Ia na emoção, né? Não, então, esses poderes aqui, eu vou destruir tudo. Tanto que quando ele faz alguma coisa que é mais inteligente, entre aspas, é porque ele tá sob o mando do duende, né? De certa forma. É o duende que deu a ideia. O máximo de inteligência que ele faz é ele, na Times Square, enfiar a mão lá no bagulho dos cabos elétricos e pegar a eletricidade do lugar todo. É. Bom, então... O Homem-Areia ganha por pouco, sabe? Tipo assim, se eu fosse colocar porcentagem aqui, o Areia ganhou tipo com 53%, sabe? Tipo assim, um pouquinho mais que o Electro. Eu acho que foi bem equilibrado, mas talvez essa maleabilidade, vamos dizer assim, não é maleabilidade a palavra, mas essa possibilidade do Areia se desfazer e pegar de surpresa e tal, e o Electro ser emocionalmente instável, pesou um pouquinho na balança. Round 7. Fight! Bom, então nós temos a final definida, que vai ser Lagarto e Homem-Areia. Mas antes de ir pra final, vamos pra disputa de terceiro lugar. Ah, é, tem isso, tinha esquecido. Que é entre o Venom, do Homem-Aranha 3, e o Electro. O Venom venceu. Como é que o Venom vence? Caralho, o Electro pode literalmente fritar o Venom. Calma, vamos ver o cenário. Vamos ver se o Eric arruma o cenário aí. Um cenário é neutro, outro cenário dá vantagem pro Electro. O Neo, os dois cenários davam vantagem pro Electro. Saiu Times Square. É, adeus, Elon. Próximo, vamos pra final. É, saiu Times Square do cenário. Tá, então... Mesmo se não fosse, pusesse outro cenário aí aleatório, seja lá qual for, como o Gustavo falou, o Electro frita o Venom. O Venom do filme, ele era fraco... Era contra som e o fogo também, eu não lembro se o fogo... Porque assim, ele joga a bomba no final... A bomba meio que desintegra ele, mas sei lá, mas a bomba é que assim, eles não falam... o Ed Brock, então não dá pra saber. É porque assim, eles não falam nada do fogo, eu acho, e né? O pior é que até no filme até o Ed Brock é suscetível à bomba de barulho lá, porque ele desintegra literalmente. Ah não, é porque era aquela bomba do Duende Verde que desintegra as pessoas, ele tinha duas. Ah, tá. Harry achou a Eu não vou deixar vocês botarem o Electro pra vencer o Venom. Você sabe que se for 3 contra 1, não tem você. O Electro, deixa eu ver. O Electro teria muita vantagem pelo lugar, né? Agora, se não fosse no... Vamos só pensar aqui pra sair um pouquinho aqui. Se não fosse no Times Square, eles estão numa arena, vai. Fisicamente, eu não sei. Tipo assim, o Venom é muito mais forte, ele tem a teia e tal, mas o Electro tem a eletricidade dele, né? Sim, se o Venom atacar, o Electro faz a eletricidade, fritou. Mas será que o Venom não consegue aguentar um pouco e atingir o Electro? É, o Venom ele é super ágil, ele pode desviar dos ataques do Electro. Ele pode desviar, tá? Não necessariamente o Venom seria derrotado pelo Electro numa situação... normal, assim. Eu vou dizer que o Venom do filme que a gente tá se baseando, ele não mostra fraqueza à eletricidade exatamente, ele mostra fraqueza a som e fogo. O Venom dos quadrinhos a gente sabe que ele tem fraqueza à eletricidade também, que é uma variação de fogo e tal, mas do filme ele encararia a eletricidade e iria pra cima. O problema é que mesmo ele não tendo fraqueza à eletricidade, uma pessoa ela vai ficar fraca se ela tomar 1 milhão de volts no corpo dela de uma vez. Não, que isso, o Venom aguenta. É porque eu acho que se o Venom chegar no Electro, o Electro perde. Agora, o problema é que a gente tá no Times Square, né? Mas beleza, se o Venom, se ele chega no Electro... Se ele chega no Electro, e aí? Eu acho que ele consegue derrotar o Electro se ele chega no Electro. Se ele chega no Electro e dá um soco na cara do Electro, ele vai. O problema é justamente o cenário. É difícil chegar no Electro no Times Square. Ele pode virar eletricidade, ele pode ir de um painel pro outro. E sem contar que em Times Square tem uma coisa também que não estão considerando, que é o barulho. Verdade, Times Square é um lugar bem barulhento. Não, eu acho que o simbionte do Venom é um mega isolante. Se ele conseguisse chegar no Electro, o Venom vence. Mas a fraqueza do Venom não é barulho. É um barulho numa frequência específica, né? Tipo assim, ele no filme, ele só... Eu nunca vi o Venom num show de funk. Pô, o Homem-Aranha deu um tocar em piscina e o Venom usando um show de funk. No filme você vê que ele só tem a fraqueza lá com o sino, que é um barulho estridente muito alto, e com aqueles metais também, que é um barulho muito alto, e tipo... metálico e tal, mas sei lá, se o Venom foi no cinema assistir um filme de ação e começou a ter tiro, não sei o que é ter fraqueza, sabe? Você já foi no cinema com ele pra saber? Não. Eu não sei. Eu acho que pelo cenário o Electro ganha, se não fosse o cenário... Eu não vou deixar vocês fazerem o Electro vencer. Mas você acha que tem como o Venom ganhar do Electro na Times Square? Eu acho, cara. Eu acho que o Venom ele conseguiria fazer uma aterragem, ele faria uma... ele dispersaria o simbionte no chão pra fazer uma aterragem e chegar no Electro e conseguir derrotar ele. Mas o Venom do filme consegue fazer isso com o simbionte? Essa é a questão. Eu não sei se ele conseguiria. Aqui, como que termina a luta mesmo do filme, do Electro contra o Homem-Aranha? O Electro foge ou ele é derrotado? Ele é derrotado e é preso no Ravencroft. Então, mas como que ele é derrotado? Eu não lembro. Nem eu. Alguém lembra? É, porque se o Homem... mega esquecível. Se o Homem-Aranha ganhou do Electro na Times Square, o Venom consegue. Ganhou, o Homem-Aranha usou lá a mangueira de bombeiro. É, é verdade. Jogou água no Electro, deu um curto-circuito. É, porque tem essa... Assim, o Venom do filme não é tão inteligente quanto o Peter do filme, mas... Não, o Venom do filme conseguiria dar um chute no hidrante e aí usaria a rajada de água no Electro. É, porque assim, o que eu tô querendo dizer é isso. Assim, por mais que o Electro esteja poderoso, ele foi derrotado pelo Homem-Aranha na Times Square. E então, assim, não é totalmente impossível o Venom ganhar dele, sabe? A questão agora é se o Venom de Homem-Aranha 3 ele é tão inteligente assim. E eu tenho minhas dúvidas se ele é tão inteligente. Não, então, ele é burro bastante pra tá perdendo e dar um chute no hidrante e ver que tá saindo água. É, mas ele não é sortudo, não. Tanto que ele, inclusive, se ferra muito na vida. Ele é mais forte e mais resistente também do que o Homem-Aranha, né? Então ele aguenta mais porrada do que o Homem-Aranha. Não sei. Não sei não. A gente tá discutindo muito o terceiro lugar. E eu acho que a final vai ter menos discussão. Não sei. Votar de novo? Sei lá, cara. Eu acho que o Electro ganha. Infelizmente, o Venom ele não é tão inteligente assim pra derrotar o Homem-Aranha com uma estratégia. Eu não acho que ele seja sortudo bastante de chutar o hidrante e a água direto pro Electro. O Magaren acha que é o Electro também, né? Já falei no Electro. O João acha que é o Venom. Eu vou manter meu voto no Venom. Tá, ou eu empato, ou eu resolvo, não é isso? Bom, é foda, porque eu acho que o Electro, aquela instabilidade dele, esse raciocínio meio maluco dele, deixa ele um pouquinho descontrolado, um pouquinho em desvantagem. E o Venom, por mais que ele não seja inteligente, ele conseguiu enganar o Homem-Areia. Então assim, ele tem uma... O Ed Brock do filme, ele basicamente enganava as pessoas, né? Então ele tem essa, de certa forma, uma lábia, ou um tipo de pensamento, não é lábia, né? Eu não quero falar que vai resolver na conversa, mas eu falo assim, ele tem um tipo de pensamento engenhoso, de certa forma, pra conseguir fazer as paradas. Então eu acho que não seria tão absurdo, assim, ele pensar no hidrante e tal, porque não necessariamente seria burro. Ou pensar de outra forma, sei lá, de desviar, jogar uma teia, pular, não sei o que e tal. Então assim, eu sinceramente até acho que o Venom ganharia. O problema é que empata. Empata, Dani. É terceiro lugar. Segundo lugar já não vale muita coisa. Segundo é o primeiro dos derrotados. O que eu ia falar é que pela primeira vez no CF, nós temos dois ganhadores de terceiro lugar. Nem teve ganhador. Empatou. Então, gente, ouvi primeiro, segundo, definir. Lugar. A gente até teve empate outras vezes, só que a gente, tipo, ligou pros universitários e pediu pra decidir. Então, assim, eu realmente acho que pelo... Liga pro Mônio aí, vê se ele tá disponível. Eu acho que pelo raciocínio e pela agilidade, tá, o Venom teria vantagem, sabe? Teria vantagem, sim. Não vantagem sobre o Electro, mas... É, sobre mesmo. Mas não... É tipo assim, o bastante pra conseguir ganhar, sabe? O Electro, eu acho que ele ia ficar maluco disparando raios pra todos os lados. Então, empate no terceiro lugar. Os ouvintes, né? Tipo assim, pô, achei que eles iam resolver e tal. Gente, temos número par de participantes, é isso aí. O ouvinte desempata, né? Faz uma votação no dia que saiu o podcast. O resultado ficou no VAR. Eu mandei uma mensagem pro Mônio aqui, se ele responder. Ah, mas ele tá sem o contexto de tudo que a gente falou, ele... Eu perguntei, ó, é Electro do Amazing 2 ou Venom do Homem-Aranha 3? Aí depende, preferência ou quem ganhou uma briga? Mas acho que ainda voto no Electro. O Venom do Homem-Aranha 3 é muito bosta. Agora apresentamos a luta final pelo Campeonato Mundial. Final round. Fight! Muito bem, então vamos para a final entre Lagarto e Homem-Areia. E ela se passará no lugar onde uma velhinha está tentando um empréstimo, um banco. Ela está tentando ganhar uma torradeira, eu acho que era uma torradeira. Vai ser dentro do banco, com possibilidade de ir pra rua, vai. Mas dentro do banco, cofre aberto, sacos de dinheiro com moedas, Lagarto versus Homem-Areia. Eu até imagino o contexto, o Homem-Areia tentando roubar o dinheiro e o Lagarto lá batendo todo mundo meio que atrapalhando sem querer. O Lagarto foi lá pedir um empréstimo pra fórmula de transformar todo mundo em Lagarto. O Lagarto também queria ganhar uma torradeira. Uma torradeira. Caramba. E o Homem-Areia tava, não sei o que eu tava fazendo. Bom, tava abrindo uma poupança pra filha dele. Qual o banco? Qual o banco? Porque se for caixa de areia, cuidado com a gata negra. Cara, lagarto e Homem-Areia. Alguém realmente acha que o lagarto tem alguma chance contra o Homem-Areia? Não, então, o que eu ia falar é que o lagarto é muito mais inteligente. Isso aqui a gente tem que pôr na balança. É inteligente e a lagarto, ponto de atrair pra rua lagarto, e usar o hidrante. O lagarto é mais inteligência que o Homem-Areia no braço que ele perdeu, que o Conos perdeu. É, então assim, o lagarto, pro lagarto ganhar é na estratégia. Pro Areia ganhar é na porrada. Né? Mas qual a estratégia? Prender ele no cofre? O Areia passa pelas frestas lá, será? E escapa. Eu não vejo muita estratégia pra vencer um Homem-Areia dentro de um banco. Se fosse na rua, até dava pra vencer ele com hidrante. Não, então. Não, pô, lá na Casa de Papel tem aquele mega cofre de banco que quando ele tenta ser arrombado, enche de água. Quando o cofre enche de água, não passa água pelas frestas, então não passaria areia. É, mas aqui, o Homem-Aranha ganha, acho que do Homem-Areia, né? No primeiro sexteto sinistro, né? Prendendo ele no lugar. É, mas vamos lembrar que esse não é um cofre tão resistente assim, não. O Dr. Octopus conseguiu abrir ele com os tentáculos, acho que o Homem-Aranha conseguia abrir esse cofre na porrada. Aqui, mas a primeira coisa que eu falei é, dentro do banco, com a possibilidade de ir pra rua. Dentro do banco, mas se vocês quiserem, então eles vão pra rua, eles vão brigando, eles chegam no mar, a areia molhada e ganha. não, nem tanto. Tá, vamos deixar ele no banco, o cenário no banco. É, eu acho que... Mas é isso que eu ia falar. Eu falei de possibilidade de ir pra rua, mas talvez seja mais interessante manter dentro do banco aí, né? Bom, pro areia acertar o lagarto, eu acho que é um pouco difícil de agilidade. Sei não, o Homem-Aranha ele dava conta de acertar o Homem-Aranha na porrada e o Homem-Aranha é ágil. É, e se o lagarto acertar o Homem-Aranha, ele faz igual o cara lá do... quando contrataram o cara sem mão lá pra ele prender o braço do aranha. Ele ia prender... Se bem que ele ia prender o braço do lagarto, o lagarto ia soltar o braço e criar outro. Não ia adiantar mais. Soltar o braço. Tipo um boneco, né? Não, igual o lagarto. Lagarto e lagartixa não solta os membros por aí e sai. Se pirulita. E tem mais, é um banco, não um espaço muito aberto assim pro homem o lagarto escapar. O lagarto soltar o braço é voltar a ser o Connors, né? E aí ele transforma no lagarto de novo. Eu tô tentando pensar como que o lagarto poderia usar a inteligência dele pra derrotar o areia de alguma forma. Porque, assim, a arma que ele tem, além de força e agilidade e tal, seria usar basicamente o raciocínio, né? Porque na porrada, o areia ganha com certeza. Tem... porque, assim, é difícil acertar ele e ele é forte também. Mais forte que o lagarto, talvez, no tipo de... Quer dizer, mais forte eu não sei. Porque a gente ele não tem acesso a nada de areia aqui, né? É só ele como ele mesmo. Então ele não consegue fazer ouro em pó uma arma de areia? Duas vezes o tamanho do porto dele. Ouro em pó não serve de areia? Tipo assim, ele não consegue fazer uma mega com braço pra bater, né? Ele tem o corpo dele pra usar, né? Vocês conseguem pensar em alguma forma que o lagarto poderia ganhar? O João tá no mudo, mas eu acho que é de propósito. Ele tá chateado que o Vendo não ganhou. Ah, então deixa eu falar. Eu acho que vocês estão dando muita vantagem pro Homem-Areia, porque eu acho que o Homem-Areia ele só é realmente imbatível naquele cenário que ele tá no material, na zona de material de construção. Porque eu acho que o lagarto conseguiria vencer fácil o Homem-Areia numa luta pau a pau, sabe? Os dois, um dando soco no outro, o Homem-Areia regenera um pouco, o lagarto continua batendo, só que aos poucos o Homem-Areia vai perdendo a capacidade de regenerar areia se ele não tiver areia por perto, sabe? Como no filme 3, o Homem-Aranha bate na cara dele no trem e aí ele regenera. Mas se ao longo do tempo o Homem-Aranha continuasse batendo nele, ele perderia areia o suficiente para não conseguir regenerar mais. Então acho que na porrada franca, assim, um batendo no outro, o lagarto venceria fácil. É, mas o lagarto, o fator de cura dele também tinha alguma limitação? O fator do Homem-Areia regenerar a areia e o lagarto regenerar o fator de cura dele estaria pau a pau ali. Então eles ficariam, tipo, sei lá, meia hora se batendo um ao outro até alguém começar a falhar o fator de cura, então a regeneração de areia. Só que eu acho que o lagarto consegue dar mais golpes por minuto do que o areia. Ele é mais rápido, né? Tipo assim, eu acho que o lagarto... Vamos supor que é isso aí que você tá falando. Tipo assim, é um atingindo o outro, o areia machucando o lagarto e o lagarto espalhando a areia. Vamos colocar assim, né? Ou seja, a areia que foi espalhada, ela vai se juntando aos poucos. Isso que seria a regeneração do Homem-Areia, né? E enquanto o lagarto resiste e tal. Só que Eu acho que talvez o lagarto consegue acertar mais do que o areia acertar o lagarto. Entendeu? O que dizer? E sem contar que se o lagarto puxar a Tia May pra, como refém, o areia não vai bater nela. O areia vai evitar acertar os reféns, os civis. Verdade, se o lugar da gente tiver gente civis, eu acho que o meia-areia vai ter uma desvantagem, porque ele não é, tipo assim, um vilão mal, não. Ele vai se importar se inocentes se ferirem. É, se por acaso tivesse uma senhora no banco que tivesse com a filha ou com a neta, o Homem-Areia não bateria nessa criança se o lagarto pegasse ela de refém. E o lagarto com certeza pegaria. É. Tem razão. Cara, eu achei que ia ser mais simples, mas isso que o João falou é verdade. Que assim, não é que o areia ele se regenera instantaneamente, né? Ele vai tendo que juntar a areia de volta, né? Então, no final das contas, é quem consegue bater mais no outro primeiro, apesar que o areia vai se regenerar de alguma forma, né? Sim, só que ao mesmo tempo o lagarto também vai apanhar e vai se regenerar pelo fator de cura dele. É, no final das contas é quem continua batendo sem parar, né? Porque nenhum dos dois cai, definitivamente. É, eles ficariam se batendo a vida toda, assim, um batendo no outro, vendo que o outro se regenera, e um batendo e vendo que o outro consegue se curar, até o ponto que o lagarto pegaria um refém e ameaçaria o refém. Acho que o Homem-Areia não mataria o lagarto a ponto da vida de um refém. Eles continuam se batendo. Se não tivesse o refém, né, eles continuam se batendo e batendo e batendo, e aí vem umas equipes, isolam eles, levam pro... Tem a exibição do lagarto versus areia, é uma exibição eterna, sabe? Os dois se batendo e... eu acho, o negócio que você falou é verdade também, tem a questão dos reféns, né? Tipo assim, o lagarto, ele se moveria e atacaria, mesmo que ele não pegasse um refém, né? Tô falando refém, mas é civis, né? Mesmo que ele não pegasse alguém, o areia, ele meio que se limitaria um pouco mais do que o lagarto, que não ia estar nem aí, né? Eu também acho. Assim, levando em conta, se num dos golpes do Homem-Areia, o lagarto fosse pra trás de um desses civis, o Homem-Areia iria se reter nesse ataque. Aí o lagarto já veria uma oportunidade. Aí a partir do momento que o lagarto viu que o Homem-Areia não ataca quando ele tá atrás de civis ou tem algum civil no caminho impedindo ele já usaria isso a favor dele, vendo que o Homem-Areia não ataca as pessoas inocentes, entre aspas, imaginárias aqui. E aí o lagarto já teria uma vantagem enorme aí. Tanto no cenário quanto na troca de soco. Ouvintes, o Gustavo saiu da chamada e o Magaren saiu. Eu acho que eles desistiram. Então o lagarto ganhou? Eu vou contar até 10, que nem no ringue de verdade. Cabeça de bola. Gente, então é isso. O programa é do site Aracnofan. Acesse lá o site, fanpage do Facebook. Toda quarta-feira tem podcast, toda sexta-feira também, até o mês que vem. Isso aí, beleza? Então, até mais. Ô, Gustavo, acabou. Acabou? Acabou. Caralho. Ouve lá quando sair. Quem que ganhou? Valeu, gente. Ouve boa noite. Quando sair. Até mais. Inclinado a deixar terminar assim. Acabou assim. Deixa eu falar com o Magaren, ele falou que o computador dele desligou. Ah, voltou. Ah, voltou. Magaren, temos duas opções. É, duas opções, ó. Não sobre a luta. Temos duas opções. Você e o Gustavo caíram. Ah. Eu e o João, a gente continuou discutindo por um tempo, achando que vocês estavam aqui. Aí, quando a gente viu que vocês caíram, a gente decidiu quem ganhava, falou que é do site Aracnofan, que tem a fanpage, e falou tchau. Essa é uma opção, a outra é a gente fazer sério e continuar o programa. Mas ficou engraçado. Eu tô achando que essa daí vai terminar em empate também. Não. Aí assim, vamos discutir aqui entre nós pra ver se vocês concordam ou não concordam com os argumentos, se tem contra-argumento, se não tem e tal, que se, dependendo do que vocês falarem, muda a opinião minha ou dele ou dos dois, e a gente faz, a gente continua gravando. Se não, se vocês chegarem na mesma conclusão que a gente, deixa o final que a gente gravou que ficou engraçado. Eu acho que talvez, assim, se fosse só poada prolongada, acho que o Homem-Aranha, ele perceberia que não tá levando a lugar nenhum, ele tentaria usar algum truque pra contra o lagarto, tipo, ele se desfazer numa nuvem de areia pra atacar por trás, alguma coisa desse gênero. E o Homem-Aranha, eu acho que ele é um pouco mais poderoso que o lagarto, acho que ele poderia fazer um truque desse pra derrubar o lagarto. Ou até mesmo se solidificar lá com o braço do lagarto preso nele, dar umas cabeçadas que nele já fez com o Homem-Aranha nas HQs. O Homem-Aranha, eu acho que ele tem a vantagem que ele poderia fazer alguma coisa desse tipo pra desequilibrar a luta. Mas se metesse civis no meio, eu acho que talvez o lagarto convencesse o Homem-Aranha a desistir da luta pra não machucar ninguém. Porque ele também não vai querer mais assassinato na ficha criminal dele. O que você acha, Magari? Se fosse na porradaria, como vocês estavam falando, de porrada um contra o outro, eu acho que o lagarto ganha. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que o lagarto ganha nas duas formas, eu ia falar. Porém, aí eu pensei aqui, no final, ele ganha. Eu ia falar nesse negócio de refém, não sei o quê. Ou lá, a minha areia ia baixar a guarda. Porque a gente tá considerando a versão do filme. A versão do filme do lagarto filme. Não tem negócio de família. Essa parte foi cortada do filme. Não existe o Billy... tem a idade que ele que o roteirista achar que ele tem no filme. Não necessariamente o lagarto do filme ia machucar os reféns, mas ele facilmente usaria o refém como escudo, sabe? Não com a intenção de matar o refém, mas tipo assim, pra desestabilizar o outro, né? E o Homem-Aranha, o lagarto pode não ter uma família, mas nos filmes o Homem-Aranha tem uma. Então, exatamente. Exato. Eu acho que o lagarto ganha. Certo, muito bem. Será que o lagarto mama? Será que o olha, vai ser muito bacana. Será que o lagarto ganha? Será que cara, eu não quero ganha? Que o lagarto ganhe, mas infelizmente a lógica é imbatível. O lagarto ganha. Oh, então beleza, fechou. Fechou. Lagarto é o novo campeão. Quem diria? Quem pois diria? É o cara que quase não entrou. Foi o menos votado. Os últimos serão os primeiros. Oh, então beleza. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Falou. Falou. Tchau, gente. Boa noite. Eu pergunto a vocês: será que o lagarto mama? Será que o lagarto morde? Será que o lagarto morde? Se o lagarto me morder, eu chorei.